mas o que será que aconteceu comigo? Aonde foi que eu errei? Às vezes me pergunto se eu não entendi errado. Grande amizade com estar apaixonado. Se for só isso, logo vai passar. Mas quando toco o telefone, será você que estiver fazendo, eu paro de fazer. E se fica muito tempo sem me ligar, arranjo uma desculpa pra te procurar. Que tola, mas eu não consigo evitar, porque eu só vivo pensando em você. E é sem querer, você não sai da minha cabeça mais. Assim, luz, né? Uma coisa clássica, mas Salvador é melhor. Estei, eu fiz no hotel, no quarto. Escreveu uma letra em português, a princípio. E aí começou a ficar uma melodia assim na minha cabeça. Aí eu liguei pra Serginho, ele é um cara que entende muito da minha melodia. E a gente não precisa ensaiar nada, é uma coisa assim, de casamento mesmo. Eu canto, ele toca. E as coisas dão certo sem a gente nunca ter feito isso antes. Aí pronto, aí comecei a cantar, chamei ele, a gente compôs a música. E aí o refrão era aquela coisa, não tinha jeito. O refrão ficava uma coisa meio sem letra. Eu não conseguia colocar o que eu tinha escrito dentro da melodia que a gente tinha solfejado lá. E aí eu comecei a fazer inglês e o refrão ficou em inglês. Aí eu comecei a mudar a música toda do início em português para inglês e ficou tudo em inglês na música.